narciso. Não deixemos temas amorosos, amigos ouvintes. Apesar de se concretizar numa rua virtual, o caminho foi encontrado por um amor real. Numa rua virtual, o nosso amor real encontrou o seu caminho. Dizem que o amor não dura, que a paixão não é segura, escorrega devagarinho. Foste o primeiro poema riso antes do cinema, num ecrã de sedução. Tornou-se amor sem prazo e o poema uma canção. Entreguei-te corpo e vida e aquela alma comprida que nos astros tropeçava. Dança agora nos teus braços, nunca mais perdeu os passos, como quando não dançava. Com muita pena minha, estamos já na reta final de mais uma emissão de Quadras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado a Marco Rodrigues, um dos fadistas mais populares da geração lusa recente, na segunda emissão deste mês de julho, centrado exclusivamente em músicos portugueses. Na próxima semana será obviamente destacado mais um artista ou grupo luso. Estejam atentos, amigos ouvintes. A 12ª e última faixa do trabalho discográfico que escutamos hoje dá nome ao segundo álbum de Marco Rodrigues. Trata-se de Entretanto. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. Entre a rosa desfolhada e o espinho que fere a mão, entre a poeira da estrada e a escada sem corrimão, entre a mancha na parede e a falha no vitral, entre o deserto de sede e a montanha de sal, entre o estora variado e o moscardo na vidraça, entre o cigarro apagado e o veneno na taça, entre a arma que se aponta e a mão que não se estende, entre o mal com que se conta e o bem que não se defende, entre o grito e o segredo, presença tão calculada, entre a loucura e o medo, ausência tão arriscada, entre o disco repetido e o silêncio pesado, a mesa de pé partido e o verbo